apresentar-vos os elementos da CPCJ de Oliveira do Hospital e que fazem parte da nossa comissão restrita, a doutora Regina Ferrão, a doutora Carla Camacho, secretária da comissão, a professora Manuela Pinto e a doutora Catarina. Acima de tudo, agradecer por estarem presentes nesta que é para nós, que é para nós um ato simbólico de apresentação e lançamento da nossa campanha municipal de prevenção dos maus-tratos na infância. Aproveitando para enquadrar o porquê do laço azul, dizer que abril é de facto o mês da prevenção dos maus-tratos da infância, assim lançado pela Comissão Nacional. E esta campanha surge depois de, em 1989, nos Estados Unidos, uma avó, Bonnie Finney, ter colocado um laço azul na antena do seu carro e circular com esse laço para chamar a atenção para os maus-tratos da infância, uma vez que tinha perdido dois dos seus netos vítimas desses mesmos maus-tratos feitos, perpetrados por o seu filho. E, portanto, esta foi a forma que esta avó encontrou para chamar a atenção, para sensibilizar a comunidade, para a preocupação, para o cuidado que temos que ter com as nossas crianças. O azul, porquê o laço azul, porquê a cor azul? Porque simboliza a cor das lesões que estas crianças tinham nos seus corpos. Portanto, ao estarmos aqui hoje e ao voltarmos a preocupar-nos com esta campanha, é sinal de que não está tudo bem. Não está tudo bem no mundo global em que vivemos, não está tudo bem no nosso país, e vamos percebendo também através da comunicação social, e há pouco esquecia-me agradecer a presença da comunicação social, que também é muito importante para a divulgação e sensibilização desta campanha, mas dizia eu que vamos percebendo as situações graves, as situações que vão acontecendo também no nosso país. No nosso concelho, não estando tudo bem, temos as situações devidamente acompanhadas, temos situações que também nos preocupam e para as quais o envolvimento de todos é cada vez mais um trabalho importante. A CPCJ, como dizia o Sr. Presidente da Câmara, não ficou mais uma vez indiferente a esta causa e às campanhas que vai acompanhando e que vai lançando. Isso tem sido feito ao longo dos anos, quando o Sr. Presidente da Câmara era também o Presidente da CPCJ, e neste caso, este ano, entendemos, pela importância que têm, pela proximidade que têm, pelo exemplo e pela procura de primeira linha que todas as juntas de freguesia têm, entendemos que era importante envolver-vos, era importante pedir a vossa colaboração, o vosso contributo, para conseguirmos chegar com esta campanha mais longe, para podermos também fazer uma sensibilização, quer para a sociedade em geral, quer para a própria, para os próprios pais, para a educação parental e para a sua importância. As crianças, como sabemos, é um bem, são um bem de inegável importância para todos nós. Dizer-vos que aqui em Oliveira do Hospital, neste momento, também para vos apresentar de forma geral o quadro que aqui temos, neste momento temos 68 processos ativos, sendo que as intervenções que fazemos são, acima de tudo, um apoio em meio natural de vida. Portanto, tem sido essa a nossa prioridade e têm sido essas as principais ações nas intervenções que fazemos. Quanto às problemáticas que são sinalizadas, dizer-vos que a violência doméstica e a negligência são aquelas que mais nos têm chegado. No caso da violência doméstica, quer por ofensa física direta às nossas crianças ou também por a exposição à própria violência. No caso da negligência, referimos a todos aqueles comportamentos que ponham em causa ou que comprometam o bem-estar das nossas crianças. O trabalho que é feito pela CPCJ é em grande articulação, em especial com as entidades de primeira linha. Aqui falamos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, da EPT Oliva, da GNR, do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, das IPSS com valência de infância, da Segurança Social, do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social e também da equipa de protocolo de rendimento social de inserção, sem esquecer, naturalmente, o Gabinete de Ação Social e Saúde do nosso município. Neste caso, o que pedimos é a colaboração das juntas de freguesia, como vos disse, e deixando aqui uma nota também importante que tem a ver com as entidades que são sinalizadoras. E para que percebam, as principais entidades que nos sinalizam casos são a GNR e os estabelecimentos escolares, quer o agrupamento de escolas, quer a EPTA Oliva. Mas também percebemos que tem havido um aumento considerável das sinalizações anónimas. Isto significa que a comunidade também vai percebendo e vai estando atenta a todas as situações que vão acontecendo e que põem em causa o bem-estar e a segurança das nossas crianças. Para fechar, dizer-vos que temos um conjunto de ações preparadas para o mês de Abril, começando hoje com a distribuição de um laço azul como este que tenho aqui à minha direita, que será entregue a cada uma das freguesias do nosso concelho. O objetivo é que cada um de vós assegure que este laço é colocado num sítio emblemático da vossa freguesia, à vossa escolha, e que durante o mês de Abril sirva, como disse, para podermos sensibilizar a comunidade para esta problemática. O laço poderá, inclusive, ser deslocado ao longo do mês por outros sítios da vossa freguesia que considerem que é importante e que é pertinente colocá-los, mas para além desta ação, que se inicia hoje, temos outras, como seja o iluminar da Câmara Municipal com a cor azul durante o mês de Abril. Temos também ações concertadas com os estabelecimentos escolares e com as IPSS para que este tema seja trabalhado nas escolas e nas diferentes instituições e para que os jovens levem este tema para casa e os pais sejam também desafiados a perceber o porquê de se falar do laço azul. E temos também, no dia 28 de Abril, preparada uma caminhada, quer em Oliveira do Hospital, quer em diferentes freguesias onde existem estabelecimentos escolares que também irão aderir a esta iniciativa que se prende com a realização de uma caminhada simbólica e depois a terminar com a construção de um laço azul humano. Portanto, estas são algumas das iniciativas que temos durante o mês de Abril e, acima de tudo, enaltecer o trabalho inexcedível, dedicado e empenhado de todos os elementos que fazem parte da Comissão Restrita e assim como da Comissão Alargada, que engloba também um conjunto de entidades parceiras e que no seu todo trabalhamos para que a proteção e o bem-estar das nossas crianças seja assegurado. Foi isto que nos fez vir até aqui hoje, agradecer a vossa presença, agradecer o vosso envolvimento, que nos ajudem a passar esta mensagem, a mensagem dos cuidados que devemos ter com as nossas crianças, de assegurar os seus direitos, trabalhar para que também cumpram com os seus deveres neste trabalho, como disse, que é global e que todos contribuímos de forma especial para assegurar que estas condições prevaleçam. O que vos convidava agora era a que cada um dos senhores presidentes de junta, representantes das freguesias, se fizessem acompanhar de um daqueles laços para tirarmos uma fotografia na porta da Câmara Municipal e começarmos hoje a divulgar esta nossa campanha. Pedia-vos também que, logo que possível, nos vão enviando para podermos partilhar, porque é assim que isto vive, partilhar a mensagem, partilhar as fotografias daquilo que nos forem enviando dos laços nas vossas freguesias.